É o seguinte, galera. Talvez você saia da tua casa hoje pensando em curtir só um show. Mas eu vou te falar, Deus te trouxe aqui hoje. Você não tá aqui por acaso, não. Você é especial pra Deus porque Deus te escolheu. E Deus te escolheu, cara, porque Ele quer mudar a tua vida. Ele quer entrar na história da tua vida. O Rio de Janeiro pode ser mudado e vai começar com você. Eu quero ver essa galera com a mão pra cima. Te escolhi, te busquei. Eu sofri, na cruz provei o meu amor. Eu sofri por você. Você já me procurou, muitas vezes tentou. Que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra.